Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Natália. Tudo ótimo, e com você? Tudo bem, temos hoje o Momento Ludovica Saúde e Refluxo. Sim, nós vamos falar sobre refluxo e também sobre soluço. Muita gente possui esse desconforto e acaba confundindo, então, o soluço, que é algo mais simples, com o refluxo. Para a gente ter uma ideia, o soluço é um reflexo e ocorre por causa da contratura involuntária ou espasmo no diafragma. Já o refluxo acontece quando os fatores favoráveis ao problema ultrapassam os que não são favoráveis. A gente vai entender um pouco mais sobre esses dois quadros com o professor de pós-graduação em gastroenterologia da Faculdade IPMED, Carlos Saul. Tudo bom, doutor Carlos? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Thalita. Muito obrigado pelo convite. Espero poder auxiliar os teus ouvintes a esse assunto tão importante como é o refluxo, né? É uma patologia muito frequente, talvez hoje uma das queixas mais comuns em aparelho digestivo, em pacientes, né? E que tem nos preocupado bastante porque está aumentando muito a prevalência dessa situação, né? Fico à tua disposição. Então vamos lá, doutor Carlos Saul. A gente começa então falando pelo soluço. Eu acredito que seja algo mais Acho simples. Acho que vamos inverter. Vamos pois falar não. No mais importante. Vamos começar a falar no refluxo? Sim, sem problemas. Eu pergunto isso porque tem muita gente que confunde os dois. Então, eu gostaria que o senhor estabelecesse. São coisas completamente diferentes, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O refluxo, a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico, são pessoas que têm sintomas como azia, aquela queimação que dá assim no peito, atrás do osso do peito, uma queimação que vem de baixo para cima, em geral relacionada com alimentação. Em geral, acontece uma hora e meia, duas horas depois da refeição. E ao que se deve? Se deve ao retorno de ácido que normalmente nós temos dentro do estômago e que, por alguma condição, acaba voltando para o esôfago dessas pessoas. E, no voltar para o esôfago, começa a irritar, a inflamar o esôfago e a começar a aparecer este sintoma. É o sintoma de azia e de queimação. As pessoas muitas vezes têm também uma coisa que nós chamamos de regurgitação. O paciente diz, doutor, parece que sobe aquilo que eu comi, ou um ácido, alguma coisa, sobe quase até aqui na minha garganta. Esses são os dois sintomas clássicos de refluxo. Para ter uma ideia como isso é frequente, Thalita, se acredita que quase 20% da população adulta tenha isso. 20% em medicina, na patologia, é muito, muito frequente. E os principais sintomas são esses mesmos que eu te falei, a azia e a regurgitação. Hoje em dia, nós estamos bastante preocupados com o aumento dessa situação, porque ela está muito relacionada com fatores que facilitam essa passagem do ácido do estômago para o esôfago. E entre esses fatores, um que está nos preocupando muito é a questão da obesidade, do aumento de peso. Também, além do aumento de peso, está esse certo descontrole das pessoas nos seus hábitos alimentares. As pessoas cada vez mais estão comendo muito em volumes excessivos, volumes muito maiores do que o organismo necessita. E em qualquer local que a gente vá hoje, a oferta de alimento é muitíssimo maior do que se tinha. Para tu ter uma ideia, as pessoas hoje vão ao cinema e não comem um saquinho de pipoca, elas comem um tonel de pipoca, é uma coisa impressionante. A gente não tem mais um refrigerante, é 2 litros de refrigerante. E assim em tudo. Então está havendo um descontrole nos hábitos de alimentação. E a gente não tem dúvida que esse descontrole desses hábitos, esses maus hábitos de alimentação, certamente tem muito a ver com o refluxo. Porque é ofertado ao estômago um volume muito grande de alimento e o estômago tem que digerir aquilo tudo. Para digerir aquilo tudo, o estômago precisa mais tempo e precisa produzir muito ácido para poder desmanchar esse alimento poder então ser digerido. Só que esse ácido vai para algum lugar, depois ele vai embora com o alimento e parte e retorna também, provocando refluxo. Então, nós não temos dúvida que esse aumento no número de pessoas que têm doença do refluxo se deva principalmente a isso, a esses maus hábitos alimentares, a esses exageros alimentares. E também uma outra coisa, não é só na quantidade de alimento, é na qualidade do alimento. Cada vez nós nos distanciamos mais do que é fisiológico, do que é saudável. Cada vez nós comemos menos frutas, verduras, legumes, cereais. O nosso tubo digestivo foi feito para esse tipo de alimento. A nossa natureza é nos alimentar de frutas, verduras, legumes, cereais principalmente. E cada vez a gente faz menos isso. Então o nosso tubo digestivo tem muito mais trabalho para digerir outros alimentos que não são tão saudáveis, como carne vermelha, como gorduras, frituras, sem falar em alimentos artificiais, em conservantes e uma série de outras coisas que são colocadas nesses alimentos, que sem dúvida nenhuma acabam sendo irritantes ou alimentos que vão nos trazer algum prejuízo aqui ou acolá. Então, esse aumento da doença do refluxo, que é por isso provavelmente está me ligando, porque cada vez mais as pessoas querem saber disso, porque cada vez mais as pessoas têm isso. É difícil não ter numa família hoje alguém que não tenha a doença do refluxo. Está na frequência com que isso está acontecendo. E isto só tem uma solução. A única solução é nós nos disciplinarmos, nós nos alimentarmos corretamente, com volumes menores e com alimentos saudáveis. Essa é a única forma. Nós dispomos na medicina numa gama de medicamentos muito potentes para aliviar os sintomas, para cicatrizar consequências que existam. Esses nossos medicamentos não vão curar esta doença se as pessoas não se derem conta do que realmente está causando ela. Nossos medicamentos vão meramente tirar os sintomas, cicatrizar, talvez prevenir complicações, não vão resolver de todo. Então, esse é o ponto principal nesse grande problema hoje que se chama doença do refluxo. Dr. Carlos, quando se faz necessário, então, a intervenção cirúrgica nesse paciente com refluxo? Pois é. Então, a intervenção cirúrgica também é uma opção. Mas aí, essa opção a gente utiliza naqueles pacientes que têm, em geral, uma alteração que provoca muito refluxo também, que se chama hérnia hiatal. É uma pequena hérnia que se forma no final do esôfago, na passagem do esôfago para o estômago, no qual uma parte da parte superior do estômago sobe e vem em direção ao tórax e se aloja ali. Com isso, essa transição entre esôfago e estômago, que normalmente todos nós temos uma válvulazinha que abre para o alimento passar e fecha para evitar que o alimento volte, em pessoas que têm essa hérnia, que pode ser pequena, média ou maior, essa válvula já não funciona tão bem assim. Em outras vezes, ela fica completamente aberta. Com isso, o que acontece? O alimento que está no estômago e o ácido que está no estômago tem agora uma porta aberta para retornar. Não tem mais uma válvula para segurar, porque parte do estômago subiu, formou essa herniazinha. A palavra hérnia significa que uma víscera está fora do seu local, né? Por exemplo, tem a hérnia de disco, que é a hérnia das pessoas que tem um disco na coluna. Quando ele sai do lugar, a gente diz que ele herniou. Tem aquela hérnia na virilha, quando também há. Então, no estômago, é a hérnia de hiato, porque parte do estômago subiu, saiu do seu local. Isto mantém, então, aberto. Então, pessoas que têm hérnias maiores, não é todas as hérnias, não é qualquer hérnia que precisa ser operada, não. Hérnias maiores, esses às vezes só operando a hérnia conseguem resolver essa doença do refluxo, porque é tão aberta essa transição pela hérnia que existe, que não tem um medicamento que consiga conter. Então, nessas situações, sim, o tratamento cirúrgico é um tratamento que vai resolver, pelo menos temporariamente, por um largo tempo, essa questão do refluxo, né? Dr. Carlos, muito se fala sobre o refluxo em crianças, em bebês. Por que isso é tão comum? Pois é. Eu não digo que seja hoje mais comum. Eu acho que nós estamos diagnosticando mais isso nas crianças, sabe? Eu falo assim daquelas crianças muito pequenas, né? Se sabe bem, que algumas crianças demoram um pouco mais para amadurecer os seus esfínteres. Esfínteres são estruturas encarregadas de fazer abrir, fechar, fazer coordenação de passagem de alimento. Algumas crianças têm esse amadurecimento de esfíncteres ou funcionamento de esfíncteres mais tardios, e no esôfago tem um muito importante, que é uma dessas válvulazinhas que eu te falei, que impede o refluxo. Então, em algumas crianças, isso demora um pouco mais para amadurecer. Então, são crianças que têm lá, quando muito pequenininhas, refluxo. Mas a gente está observando já também sintomas de refluxo em crianças maiores. E quando a gente vai ver por quê, já está aí presente os maus hábitos alimentares. Nota como a gente está observando também a obesidade infantil, também isso está aumentando. Então, também em crianças maiores, refluxo que a gente antes não encontrava, agora está começando a encontrar, certamente também ligados a fatores alimentares. Mas lá, naquelas crianças muito pequenininhas, então lá muitas vezes é esse, é o amadurecimento mais tardio dos esfínteres para fazer essa contenção desse refluxo, né? A gente observa, doutor Carlos, que é muito comum também em grávidas, né? Mulheres que estão gestantes. Sim, sim, exato. Exatamente. Por quê? Porque aí tem um fator anatômico muito claro. Há um aumento de pressão dentro do abdômen, que é representado pelo útero grávido. Então, à medida que a gravidez vai aumentando, aumenta cada vez mais a pressão dentro do abdômen. E essa pressão aumentada tende a empurrar o estômago também um pouco mais para cima, e o conteúdo de ácido que tem dentro do estômago se vê mais empurrado para cima também para refluir. Tem algumas gestantes que praticamente penam para a gestação inteira com muita azia, muito refluxo, né? E tem que estar tomando medicação, um cuidado muito intenso com a alimentação. E nós, médicos, também temos que ter muito cuidado no tratamento dessas gestantes, porque elas não podem também tomar todo e qualquer medicamento que a gente utiliza em pessoas não grávidas, porque alguns medicamentos têm restrição, têm proibição pelo fato de elas estarem grávidas. Então, às vezes, é um problema sério a gente tratar o refluxo da gestante por causa disso. Então, tu utiliza muito critérios de alimentação, cuidados de alimentação, cuidado com o ganho de peso durante a gestação e tudo. Tem algumas posições que a gestante fica no sentido de tentar minimizar esse problema, que é bastante frequente e bastante sério. Quase todas as gestantes têm, umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas quase todas elas têm azia num bom período durante a gravidez. Professor, muito obrigada pelas suas informações. Uma boa tarde. Tá bom, boa tarde, obrigado.